120, chama Recife, na frequência 125, decimal 1, na alterna, 133, decimal 25. 125, 3325. Juliette, vão 273. Vai guardar, o portão é o 03, mas a posição está Juliette com o 273. Aguarda, né? Vai Juliette, vão 273. O voo 1567 para o táxi com 136 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, é uma confusão. Autorizado táxi de Alfa, vamos para a torre 1862, Kinagami 3, voo 1567. Índia Bravo, camarada 1286, para espera, voo 1567. Pode prosseguir? Estimativo, tá livre, Juliette, porta 03, com 1273. Gol 1567, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 140, grau 092. Autorizado alinhar e decolar da 10, gol 1567. Papa Papá, uniforme Quebec Fox, boa noite, confirma o pato que se encontra, pista de decola. Uniforme Quebec Fox no PAT 3. Brasília 380 está autorizado. Via Pesolu 17, Formosa, Peruísque 10. Decola a pista 10, curva direita. Sai da Arbor. Após voa posição elétrica para interceptar o via. Controle 119, decimal 35, assina 5152. Saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. E após a posição Arbor, com a posição Alefa. Uniforme Quebec Fox. Mano, e após a posição Arbor, com a posição Alefa. Reporta para o táxi, para 3, uniforme Quebec Fox. Livre assinado para o táxi. Roda Gol no 601, no 07, pode pegar acionamento. 3897, tá autorizado, pushback, sinal, contato. Para no 601, senhor? Entendido, outra aeronave, Gol no 601, portão 07, está autorizado, pushback, sinal, report táxi. Vai reportar pro táxi, no 601. Afirmativo. Pode cruzar conforme aerovia, conforme vai. Contato radar, Sanjo 360, saída Arbor Elefa. 360, Arbor Elefa. Controle 119-35. Autorizado, espero que sinal reportado, sem 3897. Eu Lima, desça para 1500 pés, o QNH 10013. Ajuste 10013. Romeu Lima, ingresso no corredor Vera Cruz. Romeu Lima autorizado, vem na Pro de Paris, reporte Paris. Romeu Lima, reporte Paris, em Paris, porque está 1500 pés. Romeu Lima, desça para 1500 pés em Paripe, mantém 1500 pés. Salvador, o Oscar Quebec decola. Confirma, o número 90. Tá livre, táxi, 41, Indy Alpha, fonte para 2862, que nega 1013, gol no 601. Indy Alpha, 2860, TAM 3603, essa dedicação, a chegada a Mari, desça para o nível 050. É 259, aguarda para o pushback, senão. 106, Galeão, está autorizado o táxi, bate 1, 1 em diálogo com temperatura 1862, que nem a 1013, então 3897. Genéia 259 vai aguardar Airbus virar o pátio via Índia, posto autorizado para o SPEC, sinal reportado. Autorizado a alinhar e decolar na cabeceira 10, vento 150 graus 079. Ele ali decolou 10, voo 601. Tocou no 940, boa noite. Boa noite, Guarulhos, 360 via Pesulu 21. Autorizado, decola pista no zero, curva direita, sai da Arbor. Após exposição Arbor, voa eleva. Para interceptar o via, controle 119, decimal 35, acena 5504. Vem, que autorizado 360, Guarulhos, Pesulu 21, decola da 10, Arbor. Após Arbor, voa eleva, 1935, 5504. Tá correto, confirmando o nome da saída Arbor, Alfa Romeo Pro, Bravo Oscar Romeo, repórter do Xbeck, Senado, Gono 9, 4, 3. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, inicial, obrigado. O meu Romeo Lima, autorizado rotatório, desça para 1500 pés. O uniforme Quebec Fox taxi a repórter na saída 43. No 1601 decolou 23, chame o controle 119 decimal 35. 1935, grato, boa noite. Considere, eu tô no visual. Salvador, boa noite. Gol no 601, 1700, saiu o braço. Gol no 601 no contato radar, com jogo 360, seria da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge 360 no 601. Porque eu tô no visual, vai manter. Vai taxar até 743, manter posição e seguir após o Airbus da Avianca, vai puxar até através do quadro. Vem de Alfa, ponte imperador, 1862, que negar 1013, uniforme Quebec Fox. 19-7, decolou 2-6, chame controle 119-35. 19-35, boa noite. Rolê, boa noite, tá 3-2-9-7. Tá 3-8-9-7, contato radar, sujou 3-4-0, saída da El Líder. Que atenção 3-4-0 na saída da El, possibilidade de voar direto Líder? Tá 3-8-9-7, mantém o perfil da saída. Romeu, Romeu Lima, chama a torre, 198.6. Prossiga, Romeu, Romeu Lima. Responda a rotadora visual, calma, certo? Romeu, Romeu Lima, reporte na final, tem de pouso, vai estar travado. Autorizado táxi via Indial, fonte para a torre 286 Dulce, aqui na Gami 13. Gol no 601, sobre a no jogo 300. Restiga 300 no 601. Com fins 360, tá autorizado. Via Pesulou no meio, decola pistola 0, curva direita, saída da El, após voa posição Leda, após voa posição Bridge, controle 119.35, aciona 5475, 193. Mesmo peso, ajuste no 013. O planejamento está correto, é ponto para inspeccionar. Boa no TC3. Zona 6259 autorizado, decolagem em pista 10, vento 130 graus 062. Torre Quebec, Falso autorizado, alinhar e manter cabeceira 10. Romeu, Romeu Lima, no solo, os 3-0, informe o Fátio que o senhor deseja aí. Autorizado a liberar direita, não me escuta o teu corte. Oceané 6259, decolou 31, no chame controle 119, decolou 35. 119, 35, boa noite. Boa noite, Oceané 6259, passa 1500 na Dael. Oceané 6259, contato radar, subjou 360, saída Dael, Lida Yield. 360, Dael, Lida, após o Ayot do 6259. 601, chame Recife na frequência 125.1, alterna 136.25. 351, 3625, grato, boa noite. GAN 3603, autorizado LS, reporte estabilizado. Romeu, Romeu Lima, coloque transponder em standby. Uniforme Quebec Fox autorizado, decolagem, pistão no zero, vento 140, grau 089. Siga Guardião 07. Parte do Vila Aérea, acionado 02 a bordo do horário, a intenção é decolar para o Cato. Tan 3603, chame Torre, 198, decimal 6. 198. Decimal 35. 199, 35, boa noite. Under control, good evening, papapapa, Uniform Quebec Fox, Rod, switch frequency. Papapa, Uniform Quebec Fox, way to contact, climbing flight level 380, Arbor departure. Climbing flight level 380, Arbor departure, Uniform Quebec Fox, Rod. Chamo Recife na frequência 125 decimal 1, na alterna 136 decimal 25. Salvador, 3603, avistado, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 140, grau 079, às 18 metros no 013. Autorizado, pouso na 110, no 013, no ajuste, reporta aqui, próximo aqui, Brasil, no lado de... Guardião 07, confirme radial para o cabe. Fique no 1013. E alfa... Uno 273, espera a companhia liberar o pato via Índia, após autorizado, espero que reportado. Tá com a companhia de Brasília Índia, autorizado, vai chamar a tarde, do André Dezre. Alinhar e manter, pistão no site. Bravo Alien na pista. Um 940, mantém ponto de espera. Guardião 07 autorizado decolagem, pista 17. Guardião 07, vento 150 graus, 069. Do solo, guardião 07, está proando o farol de Itapuã. Solo Salvador, muito boa noite, Otan 3603, levanta, está caminhando. Otan 3603, boa noite, livre táxi, Alfa Juliette, pontão 07. Alfa Juliette 07, Otan 3603. Boa noite, é guardião 07. Prossiga, guardião 07. Pro lado, farol de Itapuã, 500 pés, a intenção é prosseguir para o CAB. Já 07 autorizado. Bem, está livrando da presente aqui, litoral para a proa direta CAB, Guajão, vai chamar na final. Gente, Guajão 07.